certa. Rádio 14 de julho. 2:49. Você corre o risco de perder o seu imóvel? Não tem escritura? Não consegue vender porque não tem documentação? Não pode ser incluso no inventário? Não consegue financiamento? A Imobiliária Pipe resolve para você. Trabalhamos com a regularização fundiária, documental, ambiental e processual. Fale com a nossa equipe. Fone 55-3271-1672. Avenida Salgado Filho, 63, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul. Imobiliária Pipe Imóveis Urbanos e Rurais. Cresci, 35988. Rádio 14 de julho. 1420. Olá, bom dia. Esse é o programa Região em Foco. Hoje é dia 21 de setembro. São 11:03. Fazem 28 graus aqui em Júlio de Castilhos e a umidade relativa do ar é de 34%. A Rádio 14 de Julho apresenta o programa Vida com Equilíbrio, com Valentina Pimenta Banholas. Sua vida com mais qualidade e equilíbrio. A partir de agora, aqui na 14 de Julho, Vida com Equilíbrio. Oferecimento: Cabanha Santo Inácio e Crioulo Zaranto. Fonoaudióloga doutora Daniela Pimenta Banholas. Parceria Agropecuária Raízes, Fazenda Banheiro e Fazenda Santa Fé. Fernanda gastava muito dinheiro em sua residência com energia elétrica. Em busca de uma solução, encontrou a AJR Solar e, através de um sistema fotovoltaico que produz energia solar, ela fez uma economia enorme e pode investir em outros confortos na sua casa. Você também pode economizar. Ligue para a AJR Solar pelo fone WhatsApp 55 984 37 0402, Rua Francisco Onofrio 65, bairro Castelo Branco. AJR, há mais de 40 anos servindo a comunidade e região.